Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, em segunda discussão, o projeto de lei 2358 de 2009 do deputado Gerson Berg, do PSDB, que institui a Carteira Estadual de Saúde do Cidadão. Pela proposta, o documento deverá trazer a identificação do portador com assinatura e impressão digital, grupo sanguíneo, registro de suas doenças, atendimentos realizados e anotação de medicamentos. Com o objetivo de agilizar os atendimentos médicos, a carteira passará a ser solicitada no momento do atendimento. Reportagem Ronaldo Ribeiro.